Jesus, o melhor amigo do homem é Jesus, o melhor amigo do homem é Jesus, é Jesus. É! Não é o cão, e nem o gato, não é o sabiá. Sei quem é. O melhor amigo do homem é Jesus. O melhor amigo do homem é Jesus. O melhor amigo do homem é Jesus. É Jesus. É! É isso mesmo. É Jesus.